deixo seguir a vida sem ti. Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente só mentiu. Amei o cafajeste, mas meu coração não viu. Você me fez de besta, mas hoje não faz. Meu coração não viu. Você me fez de besta.